FDRADP, raiz ideológica, raiz ideológica. Tentei, procurei, infelizmente não encontrei uma solução pra cá é quente, mas eu sei que um dia tudo isso vai mudar. Tem motivos pra sorrir ao invés de chorar. Pra sobreviver a dona vende pão com salsicha, enquanto a filha vende seu corpo de turistas da criança que não tem nem janta e nem almoço. Vou tirar a comida de dentro do esgoto e sim do furto, da bolsa, da vadia ou da invasão do mercado da esquina. O amor aqui tá totalmente existe. Ignorância verbal vem da voz do excluído, que narra de forma dolorosa Nordeste e o Norte. Igual o seu catandarro no pé do poste, analfabeto formado na faculdade do inferno, que não faz virar corpo de gravata nem de terno. Só te qualifica pra abrir peito na bala, arrancar coração, deformação. De cara não, mas quem é o ladrão que explode o seu crânio? Mata os reféns pela porta da frente do banco. E a mãe solteira violentamente estuprada bem na frente do seu filho que não pôde fazer nada. É quente viver num país desigual e racista. No país do futebol, criança morre sem comida. Por isso canto frio do neném abandonado, porque a mãe não tem condição de criar o coitado. A letra da minha música não mata sua fome, mas faz moleque pensar em transformar em homem e ameniza a dor da dona por um minuto. Por isso canta as lágrimas das flores do jardim do luto. FDRADP, raiz ideológica, retratando a realidade catastrófica. FDRADP, raiz ideológica, retratando a realidade catastrófica. FDRADP, raiz ideológica, retratando a realidade catastrófica. FDRADP, raiz ideológica. Recebe essa porra, são falhas e brechas. Catástrofe, o craque levando o ser humano a nocaute. As incertezas da nova era. Mudanças climáticas ameaçam a terra. A crise do populismo na década de 60, regime militar inesquecível. Em 64 teve início a latrada, escravidão infantil. Ao longo desses 500 anos acabaram com os sonhos. O homem próprio se mata, constrói sua fortaleza e suas falas. A mãe joga seu filho recém-nascido no carro de lixo. Quatro meses só encontraram a metade do menino. Em março de 94, mais um fato: filha manda matar seus pais, foram cerrados e enterrados. Barbárie, família, apocalipse, novos tempos, li isso na Bíblia. Nação contra nação e reino contra reino. Tudo pela desgraça do dinheiro. Sai da mansão, teu lugar é no cativeiro. O valor do resgate virou o meu sustento. A sociedade que condena é a mesa que se ajoelha. O sangue nas ruas de terra se mistura. Nenhum amor nesse inferno civil como cura. Prepara ódio pronto pra destruir a esperança. Coração espartejado com a coragem de Osama. Pra quem nunca usufruiu a felicidade, virou servo da guerra causando pânico na Rocan e no Gade. Acenda a vela, oração na capela pelos antes queridos e amigos que estão debaixo da terra. Realidade catastrófica no mundo moderno. Recolha as flores negras no jardim do inferno. Realidade catastrófica no mundo moderno. Recolha as flores negras no jardim do inferno. FDRADP, raiz ideológica, retratando a realidade catastrófica. FDRADP, raiz ideológica, retratando a realidade catastrófica. FDRADP, raiz ideológica, retratando a realidade catastrófica. FDRADP, raiz ideológica.